Paz, Senhor! Você deve conhecer pessoas que dizem assim: ah, os problemas me perseguem. Aquela nuvem preta carregada de problemas só descem com raio na minha cabeça. Ah, aquele mal me persegue. Aquela sogra me persegue. Aquele cara chato me persegue. Tem pessoas que quando olham para trás acham que tudo de ruim está perseguindo. Mas eu vou te dizer que existe uma bênção maravilhosa para aqueles que dizem que Jesus é o seu pastor. Como no Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sabe o que não vai faltar? São duas coisas boas que vão te seguir. No versículo 6 diz assim: certamente que a bondade, a misericórdia ou o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Se Jesus é o teu pastor, quem te segue é bênção, não nuvem preta. Graças a Deus. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.